Les établissements Mariano au Cave du Portugal à Sémois préparent la fête de la châtaigne. O me gusto. Les châtaignes sont arrivées aux établissements Mariano. Venez découvrir la châtaigne portugaise avec son goût unique et les fruits de saison gorgés de soleil. N'hésitez pas à les accompagner de jurupig ou bon vinho à consommer avec modération. Cela jusqu'au 11 novembre. Vous pourrez également découvrir de nombreux produits et commencer à préparer vos fêtes de fin d'année. Diverses promotions vous attendent. Donc, venez nombreux. Então não se esqueçam, até 11 de novembro, passem pela Casa Mariano para preparar o magosto e nem só. Les établissements Mariano, au Cave du Portugal, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Vamos bailar com a gentinha da Madeira. Vocês sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montição em São João Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montição em São João Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montição em São João Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Oliveira, com especialidade na renovação e isolamento exterior e interior em todo o tipo de pinturas, procura vários obreiros com motivação e disponibilidade, com ou sem experiência, consoante o perfil. Contacte já o Sr. Oliveira pelo 06-59-74-2101 ou 02-38-76-4086. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Comprei-as. Foi o cacheirinho a derrir, tim, tim, são minhas. Oi, o cacheirinho a derrir tintim das pernas tortas. Oi, o cacheirinho a derrir tintim das pernas tortas. Eres tu teu. sincero, não digo, não falo, não nego, só me apetece estar no nosso ego contigo. Na temperatura está subindo. Como se o mundo fosse acabar amanhã, respiro o teu desejo de me conseguir levar. Noche buena, Paula Soares. Olá, caros amigos ouvintes, muito bom dia. Bem-vindo sobre as antenas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca, que lhe vai fazer companhia, isso até às 12h30. Então, o seu número de telefone para este programa, o 0238-434800, e muita, muita música. Então, desejo a todos um ótimo domingo à escuta da Rádio Arco-Íris. Alegria, meu povo, com esta música de Maria Lisboa. Ela que vai estar connosco sábado 9 de novembro na Sala de Festas de Monticione. Sozinha faz de mim tua rainha. Eu quero bailar contigo. Anda Ei, Malhão, anda cá, Malhão. Então, o Malhão com Maria Lisboa. E então, Maria Lisboa vai estar connosco, como eu já disse, o sábado 9 de novembro, na Sala de Festas de Montição, para o 33º aniversário da Rádio Arco-Íris. Então, venha festejar connosco. Algumas surpresas haverá. E também o Conjunto 25 de Abril, que vem pela primeira vez a Orleans. E Maria Lisboa também. Então, um novo espetáculo para a data aniversário da Rádio Arco-Íris. E nós hoje, como vamos ser muito simpáticos, então vai haver duas entradas a oferecer neste programa, no programa do Telefone Toca. Então fique atento, duas entradas para si, que está à escuta da Rádio Arco-Íris, mas para isso é preciso telefonar e ganhar o jogo que vamos comunicar. Então fique atento. Continuamos com a boa música e desta vez vem aí Vítor Rodrigues e o seu Trick-Trick. Vamos lá! Aqui estivemos então com esta música com bastante ritmo e foi Vítor Rodrigues. Agora música mais calma, uma voz suave, uma voz romântica. Oleandro. Se algum dia falares de mim, é o título da música. Vai. Não posso fazer nada. Nem choro, nem palavras vão mudar o Deus em ti, por isso vai. as asas de outro vento. Somente o que eu te peço é que ao menos por aquilo que eu te fiz, se algum dia falar de mim, nunca digas que eu nunca te amei e que por amor eu não lutei com todas as forças contra o fim. Se algum dia falar de mim, nunca digas que eu por te querer, a última gota do meu ser, não te dei por tu ficares aqui. A causa está perdida e por mais que eu te diga, sei que tu não vais ouvir, por isso vá. Faz a tua vontade. Não espero um forte face, espero apenas que a verdade esteja em ti. Se algum dia falar de mim, nunca digas que eu nunca te amei e que por amor eu não lutei com todas as forças contra o fim. Música, se algum dia falares de mim, uma música de 2010. Continuamos, desta vez uma música da atualidade, Augusto Canário e amigos, e eles vão nos interpretar o Malhão Português. Vamos lá, a ver como é que ele canta o Malhão. O Malhão é português. vai o nosso malhão, hein? Um, dois, três, and the four. Mas o malhão é português. Mas o malhão é português. Um, dois, três, um, dois, três. Então aqui estivemos com Augusto Canário, um tema tirado do seu último trabalho. Vem aí novamente a nossa grande artista Maria Lisboa e ela vai nos interpretar Zumba. Vamos lá, Zumba, dançar a Zumba com Maria Lisboa. Então ela vai estar connosco o sábado 9 de novembro na Sala de Festas de Monticello. E fica atento. O programa, pois, haverá entradas a oferecer neste programa e todo ao longo da semana. Se quiseres bailar, eu te ensino. Meu amor, vai ver que é tão bom. Praticamente em todos os programas haverá lugar para a entrada de Maria Lisboa. A Rádio Arco-Íris quer acabar o ano 2019 em grande. Vamos lá. Espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado, com a boa música bem portuguesa. Zumba, vamos lá, foi Maria Lisboa e agora vem aí Laurindinha, vamos ouvir e vamos tentar meter o princípio. Laurindinha, vem à janela. Oh Laurindinha, vem à janela ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. ver o teu amor. Ai, ai, ai, que ele vai pra guerra. Se ele vai pra guerra, deixa-o ir. Se ele vai pra guerra, deixa-o ir. Ele é rapaz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ai, ai, ai, ele torna a você certamente está cantando estas músicas tradicionais. Sons da Terra. Sua amada chorou às quatro. E hoje o passarinho talvez não cante, porque lá fora o dia está um bocadinho triste, dia de chuva aqui em Orleans. Espero que nas outras partes do mundo o sol brilhe. Portanto, mas o sol brilha aqui na Rádio Arco-Íris, certamente. Agora continuamos com a voz de Maria Lisboa, desta vez noutro registro. Ela vai nos interpretar a música Nossa Senhora de Fátima. Minha santa, eu confesso, muitas vezes eu me esqueço de viver. Quando penso em loucuras, sei que és tu que me ajudas a vencer. Virgem Mãe tão poderosa, trago comigo uma rosa para te dar. Vou-te agradecer por tudo e pedir-te para não me abandonar. Rezo em Fátima, eu te imploro, cuida de quem tanto adoro. E protejo os meus amigos que estão sempre comigo para me ouvir. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-me coragem com a tua luz. Nesse teu manto cheio de cor, me refugio para um dia melhor. Nossa Senhora, pois sei que um dia vou ser feliz. Por isso eu rezo com tanto amor. Nossa Senhora, bendita sois vós. Minha santa, eu te digo, tantas vezes dou comigo a chorar. Mas depois vem outro dia e comigo a magia em meu olhar. Virgem Mãe tão poderosa, trago comigo uma rosa para te dar. Vou te agradecer por tudo e pedir-te para não me abandonar. Rezo em Fátima, não te imploro, quem tanto adoro para mim. E protejo os meus amigos que estão sempre comigo para me ouvir. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-me coragem com a tua luz. Nesse teu Então aqui estivemos com o tema Nossa Senhora de Fátima, tirada do álbum Tenho Fé em Deus, de Maria Lisboa, um álbum de 2015. É isso mesmo. Então foi Maria Lisboa que esteve aqui connosco. Continuamos e agora vamos matar a saudade. ao malhão. Então aqui estivemos com o Malhão de São Simão, na voz de Maria Lisboa. E como disse, matar saudades é assim, com José Cid, e ele vai nos interpretar a Lareira, Junto à Lareira. E que bem está, um velho LP. Como é bom ouvir tão bem esta música. Grande artista também, eles são todos grandes. Foi José Cid junto à Lareira, e a Lareira bota aqui, bota calor, é isso mesmo que vai dizer Maria Lisboa, bota calor. Oh malhão triste malhão, oh lindinho, triste vida te hei de dar. Contigo casar contigo, além de mim, nem tenho de deixar casar. Malhão triste, malhão, ai tão linda, a malhão triste, coitado. Por causa de ti, malhão, por causa de ti, malhão, oh lindinha, ando triste, apaixonado. Oh minha menina, não vale chorar, ai que ter amor está pelo tamar. Uma, duas, três e dia. Uma, duas, três e vira ao lindinho, viva quem dança o malhão. Viva quem há de subir, viva quem há de subir, ai lindinho, ao oferecer capitão. Ai minha menina, eu hei de te amar, quando o provesquinho deixar de amargar. Malhão triste, malhão, ai tão linda, oh malhão triste, coitado. Por causa de ti, malhão, por causa de ti, malhão, oh lindinha, ando triste, apaixonado. Oh minha menina, não vale chorar, ai que ter amor está pelo tamar. Uma, duas, três e dia. Uma, duas, três e vira ao lindinho, viva quem dança o malhão. Viva quem há de subir, viva quem há de subir, ai lindinho, ao oferecer capitão. Ai minha menina, eu hei de te amar, quando o provesquinho deixar de amargar. Acabou! Então aqui estivemos com este malhão de Maria Lisboa. Continuamos, e desta vez com um medley da música portuguesa. É português o imigrante mais contente, é da nossa.

começa num beijo, depois desliza no corpo, passa pelo coração, calor, calor, e acaba num amor louco, louco, louco. Começa num beijo, segue por baixo da roupa, por dentro faz um vulcão de amor, de amor, por fora dá paixão louca, louca, louca. Tudo começa num beijo. O secreto sabor do perfume da flor só se encontra depois de beijar. São os lábios que desenham o caminho por onde a sedução vai passar. São sábios e acendem o rastilho até lá chegar. Tudo começa num bar. Ai, tudo um romantismo nesta música, hein? Passa pelo coração, calor, calor, e acaba num amor louco, louco, louco. Começa num beijo, segue por baixo da roupa, por dentro faz um vulcão de amor, por fora dá paixão louca, louca, louca. Começa num beijo e vai seguindo em beijo, amor. Depois desliza num kiss me baby e acaba num amor louco, louco, louco. Começa num beijo, segue por baixo da roupa, por dentro faz um vulcão de amor, por fora dá paixão louca, louca, louca. Começa num num beijo. Ai, então começa num beijo. E continuamos, continuamos desta vez com o Jorge Ferreira. Ele também vem com uma música muito simpática tirada do álbum Cheiro Negro, o último. Eles sabem quem são, os nossos amigos. É bem verdade o que ele diz nesta música. Ouça. Cuidados faço eu bem. Podem me chamar de louco, mas mil cuidados é pouco para quem cuidados não tem. De amigos muitos que eu fiz, com poucos posso contar, porque alguns sabem fingir, não falar e não sorrir, sem provas para me dar. Então esta música foi dedicada para todos os amigos da Rádio Arco-Íris. E agora vem a voz de Leo Mazé. Ela é linda. Ela é linda e deve estar gostando. Fico doido quando eu vejo essa mina rebolando. Ela é linda e deve estar curtindo. Ai meu Deus, que maravilha, meu inbox tá subindo, amor. Ela passou, olhou pra mim, fingiu que não viu, mas olhou de novo. Olhou pra trás, jogou charminho, isso não se faz. Essa mina mexe com a minha cabeça demais. Ela é linda e deve estar gostando. Fico doido quando eu vejo essa mina rebolando. Que maravilha, meu ibope tá subindo, amor. Olhou pra mim, fingiu que não viu, mas olhou de novo. Ai, ai, ai. E olhando desse jeito eu vou entrar no jogo. Foi desfilando, olhou pra trás, jogou charminho, isso não se faz. Essa mina mexe com a minha cabeça. Ela é linda e deve estar gostando. Ela é linda e deve estar curtindo. Ela é linda e deve estar gostando. Ela é linda e deve estar gostando. Ela é linda e deve estar curtindo. Ela é linda e deve estar curtindo. Ela é linda e deve estar gostando. Ela é linda. Então, esta música foi para todas as senhoras que estão à escuta. E agora vem o Badocha, Eu Sei. Eu sei que você gosta, passar tua mão na minha boca, por favor não me sufoca. Eu sei que você é louca, eu sei que você gosta, de me encostar na parede, deixar minha boca com sede, assim vou ficar bem quente. Só de um olhar pro teu rosto, teu provocar já me dá gosto. Não me deixa apanhar do ar, meu lábio treme está maior. Teu corpo quero me tocar, cuidado não me põe de lado. Quero ser o teu namorado, morado. Ai, ai, você é louca, more. Gosto quando me beijas na boca. Eu sinto um calor dentro de mim. Eu fico assim, bem arrepiado. Somos teu amigo secreto. Me leva contigo porque eu sei que te cuido, ué. Eu sei que você gosta, passar tua mão na minha boca. Por favor, não me sufoca. Eu sei que você é louca. Eu sei que você gosta de me encostar na parede. Deixa minha boca com sede, assim vou ficar bem quente. Eu gosto quando tu te aproximas de mim. Beijo me sufoca, não quero sair daqui. Corpinho desenhado de propósito pra mim. O tchatch, o que eu quero é te sentir. Mas o que eu gosto mesmo em ti é quando tu te vestes só pra mim. Risada de malandra, vem minha rainha. Ai, ai, você é louca, more. Gosto quando me beijas na boca. Eu sinto um calor dentro de mim. Eu fico assim, bem arrepiado. Sou o teu amigo secreto.

uma voz suave, a voz de Roberto Carlos, Índia. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tenho o cheiro da flor. Chegar a hora de dizer adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Assim viajamos até ao Brasil e fomos à Índia com o Roberto Carlos. Agora vamos ficar com Maria Lisboa e o tema Tenho Fé. E o que é prometido é devido? Então aqui vai a primeira pergunta para você ganhar uma entrada para o espetáculo de... O espetáculo de quem? De Maria Lisboa. Isso, o 9 de novembro, na sala de festas de Montição. O fado procura as almas. Então, Maria, a pergunta é assim. Nós, hoje de manhã, passámos a música Nossa Senhora de Fátima. E então eu pergunto, de que CD é esta música, ou quer dizer, qual é o título do CD onde encontramos a música a Nossa Senhora de Fátima e de que ano? É fácil. Então, para isso, um só número de telefone, 0238-434800, e a primeira pessoa que der a resposta certa, então teremos o prazer, a Rádio Arco-Íris tem o prazer de lhe oferecer uma entrada para o espetáculo de Maria Lisboa, e isso 9 de novembro, na sala de festas de Montição. Deixem ouvir este fado, fartinho de ter andado. que agora o fado vai pôr de parte os caixumes, vai pôr tristezas de lado, sem querer saber de ciúmes. Diz que vai andar tranquilo, usar de mais altivez. Se assim é, vamos ouvi-lo jurar pela última vez. Deixei ouvir as guitarras tangendo canções bizarras, chorando numa voz rouca. Silêncio. Deixei ouvir este fado fartinho de ter andado para aí de boca em boca. Então estivemos a ouvir o fado com Maria Lisboa e espero que esteja a ser do vosso agrado este programa. Ainda não temos a resposta certa para a pergunta, portanto podem continuar a telefonar ao 0238 43 48 00. O telefone não para de tocar, portanto há que continuar. E quando eu estou sozinho, portanto há vários telefonemas e a primeira resposta certa é que vai ser quem ganha. Então eu vou repetir a pergunta. O tema Nossa Senhora de Fátima, um tema de Maria Lisboa. Então, de que CD é? Eu preciso do título do CD e do ano. Oh, malhão, triste, coitado, por causa de ti, malhão, tanto triste, apaixonado. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais, eu por ti não vou suspirar jamais. O malhão quando morreu, o malhão quando morreu, deixou escrito na escritura, deixou escrito na escritura, que lhe forrasse o caixão com pano de pouca dura. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais, eu por ti não vou suspirar jamais. Malhão triste, malhão, ai malhão triste, malhão, ai malhão triste, coitado. Oh malhão triste, coitado, por causa de ti, malhão, ando triste, apaixonado. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais, eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou ais, eu por ti não vou suspirar jamais. Vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel 96.2. são exatamente 11 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estamos com a voz de Maria Lisboa, ela que vai estar connosco então sábado 9 de novembro na Sala de Festas de Montição para um grandioso espetáculo. Ela vai estar com os seus bailarinos e eles são extraordinários. Vale a pena mesmo só por os bailarinos, vejam lá. Ah? E com respeito à nossa pergunta para ganhar uma entrada para este espetáculo de Maria Lisboa, pois a entrada já foi, a resposta já foi dada, e foi a senhora Benedita Meirelles que ganhou esta entrada. Então, muitos parabéns para você. Então teremos o prazer de a receber. Então a resposta certa à nossa pergunta, o tema Nossa Senhora de Fátima de Maria Lisboa, a pergunta era de que CD e de que ano era? Pois o CD é Tenho Fé em Deus e o ano é 2015. Foi a resposta então que a senhora Benedita Meirelles nos deu. Então ela está de parabéns e um ótimo domingo para si. E ficamos com a voz de quem? Zé Amaro. Só dá ela. Meu Deus, diz-me o que faço desta minha vida. Essa mulher é o meu mundo, é sol de primavera. Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora. Ela foi meu sonho lindo que se foi embora. Ela é a minha metade, o amor mais profundo. Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo. Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira. Deus faz dessa mulher eterna companheira. Para conseguir esquecer, só dá ela. Procurei outra saída, mas sem ela em minha vida, nada só não sei viver. Ela é a minha metade, o amor mais profundo. Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo. Só dá ela em minha vida. Eu lutei e fiz o possível para conseguir esquecer. Só dá ela, procurei outra saída. Mas sem ela em minha vida, nada sou, não sei. Para conseguir esquecer. Só dá ela. Procurei outra saída. sem ela em minha vida. Nada sou, não sei viver. Os olhos são a doce prisão destes olhos meus, que não param de olhar e de fixar esses olhos teus. Esses teus lábios são da cor da paixão que aqui em mim mora. Lábios que eu vivo a amar e que me fazem sonhar pela noite fora. Feito sonhador é cobre de amor que em mim flutua. Esta boca tem carinhos e muitos beijinhos para a boca tua. Desde o primeiro olhar só vivo a sonhar loucuras sem fim. Carinha louca, te espero porque te quero perto de mim. Por uma cheia, que situação sem a minha amada está feia. Troca mais uma vazia por uma cheia, que situação sem a minha amada está feia. Troca mais uma vazia por uma cheia, que situação sem a minha amada está feia. Troca mais uma vazia por uma cheia, que situação sem a minha amada está feia. E já faz dias que ela me abandonou, meu coração está sofrendo por amor. Perdido estou, devo, não sei o que faço, longe dos seus abraços, inconformado eu estou. Troca mais

sei o que fazer. Quando tu olhas para mim, sempre que danço contigo, tu mexes comigo e eu digo que é assim. Mete, mete a tua mão na minha cintura, não tenhas medo, ai eu vou deixar. Mete, mete a tua mão na minha cintura e baila, baila, baila sem parar. Mete, mete a tua mão na minha cintura, não tenhas medo, ai eu vou deixar. Mete, mete a tua mão na minha cintura e baila, baila, baila sem parar. Mete, mete a tua mão na minha cintura, não tenhas medo, ai eu vou deixar. Mete, mete a tua mão na minha cintura e baila, baila, baila sem parar. Mete, mete a tua mão na minha cintura, não tenhas medo, ai eu vou deixar. Mete, mete a tua mão na minha cintura e baila, baila, baila sem parar. Sempre a pensar em ti. O que fazer? Quero ter-te sempre só para mim. Eu estou aqui recordando as nossas emoções e percebi que os meus sonhos foram meras ilusões. Poder respirar o ar que sai da tua doce pele, mergulhar no teu mar, no teu corpo a brilhar. Eu só vivo para te amar, dar-te mil beijos afiando o desejo e amar-te de novo e guardar-te para mim, desenhando o teu corpo apagando meu fogo, ao lembrar aquele sonho que me dás mil beijos de amor. Oh, oh, oh, mil beijos de amor. Oh, oh, oh, mil beijos de amor. Eu estou aqui recordando as nossas emoções. Percebi que os meus sonhos foram meras ilusões. Eu estou aqui, não quero sentir mais esta dor. Vivo para ti, o futuro vai guardar o nosso amor. Querer poder respirar o ar que sai da tua. Amar-te de novo e guardar-te para mim, desenhando o teu corpo, apagando o meu fogo, ao lembrar aquele sonho que me dás mil beijos de amor. Mil beijos de amor, desejo e amar-te de novo e guardar-te para mim, desenhando o teu corpo, apagando o meu fogo, ao lembrar aquele sonho que me dás. Dar-te mil beijos. deixo sozinho. Eu me vou a emborrachar. Mas hoje eu não quero saber. O que eu mais quero é viver, sair com os amigos e não me lembrar amanhã. Eu sou gitano e quero beber com minha família e todos vocês. Eu quero bandigar. Eu quero desfrutar. São tantas garrafas na mesa que começa a viajar. Lembro-me da minha infância, minha família a bandigar. Hoje eu não quero saber. O que eu mais quero é viver, sair com os amigos e não me lembrar amanhã. Eu sou gitano e quero beber com minha família e todos vocês. Nem todos somos iguais. Mas hoje eu não quero saber. O que eu mais quero é viver, sair com os amigos e não me lembrar amanhã. Eu sou gitano e quero beber com minha família e todos vocês. Eu quero bandigar. Eu quero ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho, deixa patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho, você está a deixar louco, além de me pagar pouco, ainda judia de mim. Trabalho duro no normal e no serão, e você traz esse avião, acho que vai ser meu fim. Oh, meu chefinho, eu te respeito demais, mas por favor não me faz perder a minha razão. Deixa-la em casa e não a traga mais aqui, pois tu vais me demitir ou botar-me na prisão. Oh, meu chefinho, deixa a patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho, deixa a patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Chefinho, deixa a patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho, deixa a patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho, você está a deixar pouco, além de me pagar pão, ainda judia de mim. Trabalho duro no normal e no serão, e você traz esse avião, acho que vai ser meu fim. Oh, meu chefinho, eu te respeito demais, mas por favor não me faz perder a minha razão. Deixa-la em casa e não a traga mais aqui, pois tu vais me demitir ou botar-me na prisão. Oh, meu chefinho, deixa a patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho, deixa a patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. meu chefinho deixa patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Oh, meu chefinho deixa patrão em casa, se não vou ser demitido por justa causa. Sou bem o que querias e ainda há dias em que eu não sei como chegar-te. Não chegam poesias, são coisas minhas, ou estás com a cabeça em Marte. Eu já não sei se o que eu te faço ainda nos faz bem. Eu já nem sei se o que eu te faço ainda te faz bem. Eu já tentei dar tudo por ti, mas já nem sei como te fazer feliz. Será que ainda existe amor aqui? Será que ainda te vês em mim? Será que fui eu quem nos deixou assim? Eu não sou bem o que querias e ainda há dias em que eu não sei como chegar-te. Não chegam poesias, são coisas minhas, ou estás com a cabeça em Marte. Eu já não sei se o que eu te faço ainda nos faz bem. Eu já nem sei se o que eu te faço ainda te faz bem. Eu já pensei não atender quando tu ligas. Até achei que assim tu mudarias. Será que ainda existe amor em ti? Será que ainda me queres a mim? Será que fui eu quem nos deixou assim? Eu não sou bem o que querias e ainda há dias em que eu não sei como chegar-te. Não chegam poesias, são coisas minhas, ou estás com a cabeça em Marte. Eu já não sei se o que eu te faço ainda nos faz bem. Eu já nem sei se o que eu te faço ainda te faz bem. Sei que já não existe amor aqui, que já não te vês mais em mim. Sei que fui eu quem nos deixou assim. Aqui estivemos com a voz de David Carreira, Te Faz Bem, um tema tirado do seu último trabalho, que está a fazer imenso sucesso. Agora vem aí Nininho Vaz Maia, é o nome dele, Tudo Passa. Mas já passou tanto tempo e eu estou aqui perdido com saudades tuas. E eu estou aqui perdido com saudades tuas. E agora não sei como vai ser, como vai passar, se um dia vai. Quero volta ao altar, viver contigo, termos filhos. Levar-te ao altar, era contigo que eu queria casar. Era contigo que eu queria ter o meu menino. É aí. E agora não sei como vai ser. Não sei se também quero. Então aqui estamos com a voz de Maria Lisboa. E temos o título Imanjá. Uma música de 2005, desta grande artista Maria Lisboa, Iemanjá. E são exatamente 12 horas e 20 minutos. Então vamos lançar a nossa entrada para o ar. E a pergunta vai ser a seguinte: para você ganhar uma entrada para o espetáculo de Maria Lisboa, sábado 9 de novembro, na Sala de Festas de Montição, um espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris, para festejar os 33 anos. Então a pergunta é a seguinte: qual o título da música que estamos a ouvir? O primeiro telefonema é a primeira pessoa que ganha. Então, qual o título da música que estamos a ouvir? Está no céu, a lua cheia. Então aqui estivemos com Maria Lisboa, espero que tenha sido do vosso agrado esta música. E a entrada para o espetáculo de Maria Lisboa, pois já foi ganha por uma pessoa. Eu nem a pessoa ainda está em linha, mas eu nem tomei o nome da pessoa. Vejam lá, com esta baralheira, nem tomei o nome, mas ela ainda está ao telefone ali ao lado. Pois é, esta entrada já foi ganha. O título que acabamos de ouvir de Maria Lisboa era Imanjá. Não se importa com meu. E então eu vou dar o nome da pessoa que ganhou. Tristeza, o meu lamento. Mesmo que eu não fale do que sinto, todo mundo sabe, só você não sabe, só você não sabe. Tenho andado triste, mas você não sabe. Tenho andado só, só que você não sabe. E chorado tanto, mas você não sabe. Vivo pelos cantos, mas você não sabe. Ai amor, tanta falta você me faz, que no peito não cabe. Mas você não sabe, só você não sabe. Os amigos dizem que eu mudei. Me perguntam onde é que eu deixei meu sorriso e toda alegria que eu tive um dia. Que eu tive um dia. Mas essa saudade em minha vida, os amigos sabem, todo mundo sabe. Só você não sabe. Anda abandonado, mas você não sabe. Sofrendo calado, só que você não sabe. Vivo desse jeito, mas você não sabe. Sem dormir direito, mas você não sabe. Ai amor, é demais tanta solidão. O meu peito é que sabe, todo mundo sabe. Só você não sabe. Quando chego em casa, só você não sabe. Fico só no quarto, mas você não sabe. Ai, só você não sabe. E é o grupo Banda Lusa que nos está a interpretar esta música. Estamos mesmo na reta final do programa do Telefone Toca. Foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia. Então, brevemente temos o espetáculo com Maria Lisboa, isso 9 de novembro na Sala de Festas de Montijo. Festa aniversário da Rádio Arco-Íris. Hoje fomos muito generosos, tivemos aqui duas entradas para si. Então foi a senhora Mareles Benedito que ganhou a primeira entrada. E a senhora Bento Emília de São João Leblon. Então, parabéns a estas senhoras que estiveram à escuta do nosso programa e que vão ter o prazer de ir dar um beijinho também à Maria Lisboa e ao seu bailarino. Eles são extraordinários. Prometido, não é? Venham ter comigo e eu levo-os lá para dar um beijinho ao bailarino. Só você não sabe. E a Maria Lisboa, bem entendido. Que você não sabe. Que a felicidade. Que você não sabe. Vive bem mais perto. Que você sabe. Sou um homem certo. E você bem sabe. Ai amor, seu lugar no meu coração está desocupado. Você não sabe. Ai amor, seu lugar no meu coração está desocupado. Então, como prometido, toda a semana em todos os programas da Rádio Arco-Íris haverá entradas para este espetáculo de Maria Lisboa. Um lindo espetáculo vai ser na sala de festas de Montission, 9 de novembro. Perdoa-me, oh, minha mãe, por ter saído de casa. Então hoje já tivemos o prazer de oferecer duas entradas à senhora Bento Emília de São João de Deus e à senhora Benedite Manelos de Santos. Duas fidelas ouvintes do programa Telefone Toca e não só da Rádio Arquivista. Então, como disse, chegamos ao ponto final do programa do Telefone Toca. Temos já aqui notre ami Michel. Bonjour. Bonjour Lionel. Comment tu vas, mon vieux? Bah, très bien. La très musique bien. Est là. Les auditeurs aussi, oui, voilà. Ils écoutent. Tu t'apportes un peu d'horreur, non? Non. 13h24. Non, non. Ah bon? Ah bon? Il est 12h29. Oh. 50 pendules, 50 heures différentes. C'est que là-haut, elle n'a pas été changée encore. Bah, oui, parce qu'on a changé. On a retardé d'une heure aujourd'hui. Non, mais c'est pas automatique, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau, Michel? Alors, je vais te poser une question bête. Pose-moi une question. Une question bête, hein. Ça demande une réponse intelligente, évidemment, de ta part. C'est son vrai nom, Lisboa? Oui. Ah bon? J'en sais rien, à vrai dire. Parce qu'il y en a qui changent de nom. Hein. Non, ça doit être le nom artistique. Tu sais, j'ai un chef d'orchestre. Mario Lisboa, ça doit être le nom artistique. Ah oui, parce que j'ai un chef d'orchestre en Auvergne. Il s'appelle, son nom de famille, c'est Haricot. Haricot Vert. Il a changé. C'est pas Haricot Vert. Non, mais c'est vrai, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, tu vas déjeuner? J'ai pas encore déjeuné. Tu vas déjeuner? Je vais déjeuner. T'es sûr que ta femme a fait à manger? Non, elle a pas fait à manger parce que on mange pas à la maison. Ah, monsieur. Tu veux tout savoir? Monsieur et madame sont invités. Ah, mais ils ont de la chance. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à ceux qui sont en train de faire à manger. Hein, oui, c'est vrai. À toutes les femmes. C'est vrai. Et hommes, hein, bien entendu. Ah oui, qui sont dans leur cuisine. Il y a des hommes aussi qui font à manger. Moi-même. Toi, tu fais à manger? Ben, je suis bien obligé. C'est quoi ta spécialité? Ma spécialité? Des pâtes? Non, c'est un peu court. C'est malheureusement tout ce que je peux pas manger. Depuis la guerre d'Algérie, j'ai ramené un ulcère d'estomac. Alors, faut pas que je mange poivré, faut pas que je mange épicé, faut pas que ci, faut pas que ça. Et je te le dis d'avance, si des fois un jour tu m'invites. J'adorais la charcuterie, enfin j'adorais, c'est un grand mot, mais j'aimais bien toute la charcuterie. Ouais, qui n'aime pas la charcuterie? Ouais, les entrées, le traiteur, comme dit l'autre. Malheureusement, quand je rentre chez un boucher, un charcutier qui a des plats traiteurs, tout me fait envie, tu vois. Alors je reste pas longtemps. T'es pas le seul. Hein? T'es pas le seul. Ben oui, mais celui qui a pas mal, ça va. Alors comme je veux pas réveiller mon ulcère, n'est-ce pas? Alors c'est quoi ta spécialité? Je ne sais toujours pas, Michel. T'as perdu le fil? Hein? Non, je suis en train de réfléchir. Ben, je réfléchis. On veut pas la recette, juste le plat. La soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon. Bon, très bien. En tout cas, ça fait vite du bien. Ça permet de chanter. Voilà. Une bonne soupe à l'oignon après un bon repas en fin de soirée, c'est très bon. C'est avec des petits croutons de pain, c'est super bon. Hein. Oui. Bien coup de surtout en hiver. Hein. Oui, surtout en hiver. Et on y est en hiver. Hein. Je peux te dire qu'à partir de jeudi, je crois, on tourne autour de 0 à 1 degré le matin. Enfin, on est en automne, hein, bien sûr, mais ouais, bon, les températures commencent officiellement, à descendre. Officiellement, météorologiquement, l'hiver commence le 1er décembre. Ah ouais, 1er décembre. Bien. 1er décembre, 1er mars, le printemps, 1er juin, l'été, 1er septembre, l'automne. Très bien, Michel. Ah non, mais tu sais, il y en a là-dedans. Hein. Ah bah, je n'en doute pas. J'ai peur que ça explose un jour. Je n'en doute pas. En tout cas, on te souhaite une très bonne journée avec les auditeurs. Ils vont rester avec toi. N'exagère pas sur le 1. Hein? Jamais. Jamais. Jamais. Toujours avec modération. Et avec la main. en tout cas, on te souhaite un très bon programme et puis plein de bonnes choses. Et toi, un bon dimanche. Então, caros amigos ouvintes, vão ficar com a voz do Michel e, quanto a mim, tenho a marcar encontro para a semana próxima. Para a semana próxima, não estarei presente. Portanto, daqui a 3 semanas estarei aqui e até lá, muita alegria, muita saúde e tudo o que é bom para vocês. Que doçura de mulher.